sono dei versioni. Prosegue con il mese 5. Senza senesato, non per sbalesato, ora chiedo paro 03, scuo 1005. Senti. Grazie. Solo Salvador, o Goro 642, bom dia. O 642, bom dia, informação em curso hotel, copia 390 Recife. Copia o Goro 642. O 642, Salvador Recife, autorizado nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, 5025 no transponder, 119.35 é o controle, Gol no 642. Paciente, então, autorizado 390, por 58, decola da 10, curva esquerda, Puca da Caju, 5025, 1935, controle, Gol no 642. Apenas confirmando, transição Aracaju, ok? Transição Aracaju, Gol no 642, reposte quando pronto para acionamento, puxe, meia dúzia o portal. Puca, transição Aracaju, gente, Gol no 642. Salvador, 5316, da Hotel. 5316, identifique, desça 040 na Proje Pelo para executar a chegada. 040, Proje Pelo. Vitor Índia Juliette está livrando o terminal agora. Chame Caju, 1203, para ingresso na área do mesmo. Bom voo, Ju. Táxi Azul 4149, temos 120 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. Azul 4149, livre táxi, via Índia, no ponto de espera chama a torre 1086, o altímetro 10 no 1, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 10, a torre 1086, com 1011, Azul 4149, bom dia. Salve, bom dia, Gol no 607, com a informação, hotel, autorização para Guarulhos. Gol no 607, Guarulhos, copia o 360. Copia. Gol no 607, Salvador, Guarulhos, autorizado nível 360, via para o Whisky 50. Recorda no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, Após Leda, voa direto posição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5032 no transponder, o controle em 1 no 9.35, gol no 607. Ok, autorizado 360, via Upper Whisky 50, decola da 10, primeira curva direita, na Dael, transição Leda, após Leda direto Bidev, a intercepta Upper Whisky 50. Transponder 5032, controle 1935. 1607. Protegimento correto, 05 é o portão, é poste quando pronto, pressionamento push. Chamará, obrigado. Solo Salvador, o golo 642, do 62 é para o puxo acionamento. Autorização Brasil. 715, escute a informação hotel e chame solo, 1219. Salvador, bom dia, o gol 1795. Para autorização Brasília, gate 4. Confirmando o gol no 7 e no 5? Confirmativo no 7 e no 5. Obrigado, bom dia, 449. No 7 e no 5, Salvador Brasília, autorizado nível 360, via Upper Zulu no 7. Decolagem down no 0, primeira curva direita, precisa sair da gola e transição ao fito. 5037 no transponder, 109.35 é o controle, gol no 7 e no 5. Autorizado 360, Brasil 17, Capitão 90, direita primeira curva, gole, transição fita, 5035, 99, 1035, gol na 7. Gente, corrigindo a saída, gole, transição, ofito, Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar. E o transponder é o 5037. Ofito, Oscar, Foxtrot, Tango, Oscar. 5035, transponder, gol na 7. Negativo, transponder, o correto é o 5037. Sete, 5037, transponder, gol no 7 no 5. Afirmativo é após quando pronto para acionamento e push. Botarão no 7 no 5. Falou, Salvador, gol 1897. Prossiga, gol 1807. Com a hotel, o 1897 para Confins, no nível 360. Ah, corrigindo, o 1897 Confins, 360. O hotel confere informação em curso, pronto, cópia? Está pronto para a cópia. O 1897, Salvador Confins, autorizado nível 360. Decolagem dando zero, primeira curva direita, perfil de saída da Leda. Após Leda, direto posição bridge. Onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5040 no transponder, o controle em 1, 19.35, gol no 897. Autorizando 360, uno, decola da 10 com curva à esquerda, é o Leida após Brito. 5050, transponda 1935, controle o gol 1897. Gente, gol 1897 corrigindo duas informações. Primeira curva à direita, primeira curva à direita. E o transpondo correto é o 5040, 5040. Gente, então pra, pela direita, 5040, transpondo o gol 1897. Correto, 08 ao portão, reporte quando pronto, gol 1897. Vai reportar o gol. Confirmando o gol 1804, reportou pronto no 10? Deu. Tá livre, puxa, reporta táxi. Vai botar táxi, não sei qual. Para o táxi do gol 9642, 71 no PAB, 3 horas e 5 de alternando Salvador. Confirmando 071 no PAB, 3 horas e 5 alternada Salvador. Isso mesmo. Gol no 642, tem táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera quando pronto, torre tem nos 8612, é o altímetro no 011. Juliette Alfa, no ponto de espera dando 0, torre 1862, gol no 642, obrigado, bom dia. Gol no 607, posição 5, puxa estacionamento. Gente, gol no 607-05, portão aguarda aqui. Temos dois bangs da companhia para sair do pátio. Guardando 607. Solo gol 1804. Chegou com os dados, gol no 804. Para o táxi, 181 a bordo, 4 horas 6 minutos, Campinas na terra. Confirma apenas a autonomia. 0406. Afirmativo, gol 804, em táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto espera quando pronto, 208612, o altímetro 1011. 1011, agora 1804. Alfa, Juliette Alfa, Pátio Juliette Alfa, quando espera, 1804. Livre decolagem, bora no 642. Faixa quantas milhas? 1,5? Pronto, cópia. Marcos Juliette Romeu, voo local, Salvador, Salvador, CIE Aeroporto, 500 pés, decolagem da 17, aguardando a autorização da Torre Salvador, com proa norte, afastada até 10 milhas, 10 milhas, Salvador. 0195 no transponder, o controle em 1-9-35, Marcos Juliette Romeu. Torre 18-6, Pouso. 18-6, 35-3, obrigado. Azul 4149, Recife, no 3325. 3325, Recife, 4149, obrigado. 3325, bom voo. 3325, Azul 4149. Maria Saída, agora para Galeão, aerovia inicial, Operuís 50. Dael, grato. Solo Salvador, muito bom dia, voo 605, ciência informação, hotel. Tem um plano para o Galeão, do nível 360. Estimativa, hotel, confere informação em curso. E mais 13 segundinhos eu pago sua autorização, Galeão. Voo 605, na escuta. Voo 607, na escuta. Na escuta, 607. Tá livre seu pushback 05 ao portão, report taxi. Autorizado, 607. Voo no 605, pronto cópia. Pronto cópia, no 605. Voo no 605, Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decolada no zero, primeira curva direita, prefira sair da El, Leida. Após Leida, direto posição Bidev, Bravo India, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper November 857. Até Porto Seguro, após Open November 16, após conforme o plano. 5041 no transponder, o controle em 1 no 9.35, voo no 605. Aqui, Matheus, 804. 353 no 6, pouso autorizado, o vento 070, 29. Autorizado, pouso 353 no 6. Segue em rota, transponder 5071. Controle de Salvador 1935, voo 1605. Apenas corrigindo o transponder 5041, 5041. 5041, corrigido, 1605. Correto, portão 03, reposto quando pronto, para acionamento push. Quando pronto no 03, para posicionamento. O bônus 7524 para o feedback de acionamento. O no 71504, portão tá livre, report taxi. Manda. Pistolou 50, direita 219. Direita 219. Meu táxi, reporte pronto. Solo Salvador, trip 53 16. 53 16, livrou, chamou o táxi via Alfa, reporte antes, táxi foi Juliette. é Alfa, reporta Antônio Juliette, 3 Solo Gol 1607 para o táxi, alterna ao Galeão com 4 horas e 15, 184 a bordo. 03029. Iniciando, boa noite, 04. Sete Gol no 607, tem táxi autorizado via Juliette, Alfa no ponto de espera chama 2806, altímetro no 09, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, 10, 11 no altímetro no 607, muito obrigado, bom dia. Salve Salvador, está 3517, está ciente do hotel. Autorização 360 Brasília. Táxi do voo 1715 com 149 a bordo, 350 alterna Campinas. 49, confirme o restante, gol no 715. 49, 350 alternando Campinas, senhor. Afirmativo, gol no 715, vai seguir o bang da companhia à sua direita na Alfa. Como número 2, no ponto de espera 2806, altímetro 1011, bom voo. Na próxima, bom dia. Confirma o tráfego que chamou o sol, Salvador? Foi o TAP 3517, autorização 360 Brasília. Afirmativo, já tenho sua autorização, mais um minuto, cópia. Tá aguardando, 3517. Trip 5316, via. Já passou daquilo? Afirmo. Sim, vai ingressar via Juliette e fazer o 180, na verdade o inverso aí para o pátio 3, ok? Seu pátio destino agora é o pátio 3. Via Juliette para o pátio 3, o trip 5-3 no meia. Via Juliette, pátio 3, 3 no meia. O 642, agora com o centro de área 12685, tem um bom voo. 12685, ano 642, obrigado. Controle Salvador, gol 1804, bom dia. Bom dia, 1804, conforme autorizado, vigilância. Então, conforme autorizado, vigilância 340, gol 1804. Sérgio Lula, 17, decola da 10 com curva direita, na gole, transição 1 fito, o transponder 5051 e o controle 1935, essa 3517. Confirma apenas o transponder. 5051. Correto, 07 é o portão, é posto quando pronto, pressionamento push. Chama pressionamento para isso, 517. 715, bom dia, mantém a boa espera. Mantém, 715, tá bom. Tá 3153 na escuta do solo. Então 3153 na escuta do solo, Salvador. 29, ajuste 611. 611, livre decolagem, 607. Salvador, bom dia, 3554, com informação hotel. Pronto, cópia, o trip 5514-190 Aracaju, hotel confere informação em curso. Pronto para cópia, prossegue. Trip 5514 Salvador Aracaju, autorizado nível 190, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Fuca, Jamo, após Jamo, direto a Aracaju. 5046 no transponder, 5046, o controle em 119.35, 5514 da trip. Airbus 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, perfil Pucajamo, após DCC 5046, transponda 10935, todos saídos, 3504. Cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Chamará quando pronto a remota, 3504. No 607, decolada de Salvador 56, controle 11935. 1935, muito obrigado, bom dia. Alô. Controle, bom dia, gol 1607, decolou, passa 1500 na Dael. Bom dia, gol 1607, contato radar, suba para nível 360 na saída da El. 360, nada é, 1607. Voo 1897, está pronto para o pushback e acionamento no Pinga 2. Confirme o portão? Está no portão 8. Afirmativo, voo 1897, reporte táxi. Vai reportar para o táxi. Controle o papapá mais direto Romeu, mantendo a sobrevoa na rodovia parafuso na altura do pedágio, mantendo 500 pés Romeu. Positivo Romeu. Solo, tá 3597 para funcionamento no número 7. Dan 3597, o portão aguarda, já tem o bang da boa à sua esquerda, no 08 iniciando. Aguarda, 3597. Controle 1935. 1935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, 1715.